Jadson e Léo, em dose dupla. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Sempre quando eu começo a gostar, aparece algo pra estragar. E as pessoas me cortam do nada. Não aguento mais levar facada. Eu quero alguém pra conversar de madrugada. Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada. Eu quero alguém que me faça sentir saudade. Alguém que queira ser meu amor de verdade. Eu quero alguém que me faça perder o sono. Alguém que queira sentir meu beijo de novo. Alguém que mande mensagem todo minuto. Que queira conversar mesmo sem ter assunto. Eu quero alguém assim, eu quero alguém pra mim. Eu quero alguém assim, eu quero alguém pra mim. Sempre quando eu começo a gostar, aparece algo pra estragar. E a pessoa me corta do nada. Não aguento mais levar facada. Eu quero alguém pra conversar de madrugada. Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada. Eu quero alguém que me faça sentir saudade. Alguém que queira ser meu amor de verdade. Eu quero alguém que me faça perder o sono. Alguém que queira sentir meu beijo de novo. Alguém que mande mensagem todo minuto. Que queira conversar mesmo sem ter assunto. Eu quero alguém assim. Eu quero alguém pra mim. Eu quero alguém assim. Eu quero alguém pra mim.